homem que fala mole. Batei hip hop, uma pá de flecha. Atenção da mídia sem personalidade. Troca de camisa rapidinho, qualquer milzinho na conta bancária. Moleque bom que hoje em dia não vale nada. Canta apologia sexual com uma filha em casa. Cê acha graça, governo acha. Enquanto isso, aumenta o índice de crianças grávidas. Carai, muito mano morrendo, querendo portar o kit no porte de Camaro amarelo. As merdas são as mesmas, só mudaram as moscas. Não é pra ter medo, só quero seu respeito. Mas se não tem respeito, é melhor que tenha medo. Aí senhor, não é arrependido que pedi. Não afasta eles de mim. Se eles acham que eles aguentam, pode vir que eu tô aqui de peso pena. A peso pesado comecei, mas não vou morrer engraxando sapato. Nossa vingança é viver aliado. Um pouco de ambição é inevitável. Eu busquei, mas coloquei Deus na frente. Independente do que eu quero, seja feita a vontade dele. Puxei a rédea, acordei, fui pra cima. Cansei de ser passageiro na condução da minha vida. Eu só queria ter encontrado a cura do câncer. Poder ver a dona Vera tendo mais uma chance. Quer me julgar? Pensa duas vezes antes. Eu não te dou direito de uma revanche. É, neguinho, tá tudo errado, meu pão. Meninão, cheio de razão, tão tudo perdidão. Ninguém dobra o joelho, banda ostentação. Só rasante monstro, porra, mano, que situação. Manda avisar que a tendência é piorar. A trombeta vai soar e o chicote vai estralar. Sem blá blá blá, truta, presta atenção. Por enquanto o poder resiliente na missão. É só zum zum zum, ti ti ti, blá blá blá. As merdas são as mesmas, só mudaram as moscas. Não é pra ter medo, só quero seu respeito.